Sasha. Yeah, me still another match. Hitmaker, sapa que me mostra esse poder. Vai novinha, bota pra ferver. Eu fiz esse funk pra você. Mostra o que tu gosta de fazer. Bota essa bunda pra bater, pra bater, bate com pressão. Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão. Bota essa bunda pra bater, bate com pressão. Bota essa bunda pra, então faz descer, descer bundão. Carai, carai, carai. Sente esse grave, eu quero ver jogar. Vem com vontade, duvido aguentar. Você não sabe, mas vai acelerar. Sério? Cadê? Cansou? Acelerou já? Então dança, novinha, vai, vai. Sapequinha, mostra esse poder. Bobo, vai. Vai, novinha, bota pra ferver. Eu fiz esse funk pra você. Tô gostando. Mostra o que tu gosta de fazer. Bota essa bunda pra bater, pra bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão. Bota essa bunda pra bater, pra bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão. Carai, carai. Sente esse grave, eu quero ver jogar. Vem com vontade, duvido aguentar. Você não sabe, mas vai acertar. Sabe que o bonde quer ver, desce que o bonde quer ver. Sabe que o bonde quer ver e eu quero ver bobo tremer, tremer, tremer, tremer. Eu quero ver bobo tremer, tremer, tremer. Carai, carai, carai. Sabe que minha mostra esse poder. Vai novinha, bota pra ferver. Eu fiz esse funk pra você. Mostra o que tu gosta de fazer. Vai, vai, vai, vai, vai. Hitmaker.